Ficheiro 25, página 224, capítulo 13. Quinta-feira, 20 de fevereiro, a sexta-feira, 7 de março. Durante a última semana de fevereiro, Lisbeth Salander agiu como sua própria cliente, tendo Burman N., nascido em 1950, como projeto especial e altamente prioritário. Trabalhou quase 16 horas por dia a fazer a investigação pessoal mais aprofundada que alguma vez fizera. Recorreu a todos os arquivos e documentos públicos a que conseguiu deitar a mão. Investigou o círculo de parentes e amigos do homem. Sondou-lhe as finanças e traçou um mapa pormenorizado da sua educação e carreira. Os resultados foram desencorajadores. Burman era jurista, membro da Ordem dos Advogados e autor de uma respeitavelmente extensa e excepcionalmente aborrecida dissertação sobre lei financeira. Gozava de uma reputação imaculada. Nunca fora objeto da mais pequena censura. Só uma vez fora denunciado à Ordem, acusado havia quase 10 anos de ter servido de intermediário na compra clandestina de uma propriedade, mas pudera provar a sua inocência. Tinha as finanças em perfeita ordem. Era um homem abastado, com bens no valor de pelo menos 10 milhões de coroas. Pagava mais impostos do que devia, era membro da Greenpeace e da Amnistia Internacional e contribuía para a Fundação Sueca do Coração e Pulmões. Raramente aparecia nos meios de comunicação social, apesar de, em várias ocasiões, ter assinado apelos públicos a favor de prisioneiros políticos em países do Terceiro Mundo. Vivia num apartamento com 5 divisões na Uplandsgatan, perto de Odenplan, e era secretário do condomínio. Era divorciado e não tinha filhos. Lisbeth concentrou-se na ex-mulher, que se chamava Helena. Nascera na Polónia, mas vivera toda a sua vida na Suécia. Trabalhava num centro de reabilitação e tinha um casamento aparentemente feliz com um antigo colega de primeiro marido. Nada de útil por esse lado. O casamento de Burman durara 14 anos e o divórcio decorrera sem sobressaltos. O Dr. Burman agia regularmente como supervisor de jovens que tinham tido problemas com a lei. Fora curador de 4 jovens antes de tornar-se tutor de Lisbeth Salander. Todos os casos envolviam menores e as funções tinham terminado com uma ordem do tribunal quando da maioridade dos jovens em causa. Um destes clientes continuava a consultar Burman na qualidade de advogado, de modo que parecia não haver qualquer animosidade por esse lado. Não havia quaisquer indícios de que Burman tivesse explorado sistematicamente os seus pupilos, e por mais fundo que Lisbeth escavasse, nada encontrava que pudesse servir-lhe. Todos os 4 tinham vidas estabelecidas, namorado ou namorada, emprego, casa para viver e cartões de crédito. Contactou cada um dos 4 ex-clientes, apresentando-se como uma assistente social encarregada de elaborar um estudo sobre a progressão económica e social de crianças que tinham estado sob tutela, em comparação com outras, com um ambiente familiar convencional. Sim, sim, naturalmente, não serão referidos quaisquer nomes. Prepararam um questionário com 10 perguntas que fazia por telefone. Várias destas perguntas tinham sido concebidas de modo a levar o respondente a dar a sua opinião sobre a maneira como funcionara a tutela. Tinha formado uma opinião pessoal a respeito do responsável pela curadoria, o Dr. Burman, não era? Ninguém tinha nada de mau a dizer sobre ele. Quando terminou a sua pesquisa, enfiou toda a papelada num saco de plástico e deixou-o, juntamente com outros 20 sacos cheios de jornais velhos, à porta do prédio. Burman era, tudo indicava, inatacável. Não havia nada no passado dele que pudesse usar. Sabia, sem a mínima sombra de dúvida, que ele era um sacana e um porco, mas não tinha maneira de o provar. Era tempo de ponderar outras opções. Depois de feitas todas as análises, restava uma possibilidade que começava a parecer cada vez mais atraente, ou pelo menos a parecer uma alternativa verdadeiramente realista. O mais fácil seria se Bjurman desaparecesse pura e simplesmente da vida dela. Um súbito ataque cardíaco. Fim do problema. O busilis era que nem todos os porcos nojentos de 55 anos tinham ataques cardíacos, quando a ela lhe convinha. Mas era o tipo de coisa que se podia arranjar. Mikhail Blomkvist manteve o seu affair com a diretora Cecília Vanger na mais absoluta discrição. Ela estabelecera três regras. Não queria que ninguém soubesse que se encontravam. Queria que ele só fosse quando ela o chamasse e estivesse para aí voltada. E não queria que ele passasse a noite em casa dela. A fugosidade de que dava provas surpreendeu-o e espantou-o. Quando se cruzavam no café, Suzanne mostrava-se amistosa, mas fria e distante. Quando se encontravam na cama, era loucamente apaixonada. Mikhail não queria meter o nariz na vida privada dela, mas a verdade é que fora contratado para meter o nariz na vida privada de todos os membros da família Vanger. Sentia-se dividido e, ao mesmo tempo, curioso. Certo dia perguntou a Henrik com quem casara ela e que acontecera. Fez a pergunta quando estavam a discutir o passado de Alexander e de Birger. A Cecília? Não acredito que tenha tido qualquer coisa a ver com a Harriet. Fale-me do passado dela. Mudou-se para cá quando acabou a licenciatura e começou a ensinar. Conheceu um homem chamado Jerry Carlson, que infelizmente trabalhava para o grupo Vanger. Casaram. Pensei que o casamento deles era feliz, pelo menos no princípio. Mas ao cabo de um par de anos, comecei a perceber que as coisas não eram como deviam. Ele maltratava. A história do costume. Ele batia-lhe e ela defendia-o. Finalmente, o tipo bateu-lhe com força demais. A Cecília ficou gravemente ferida e foi parar ao hospital. Ofereci-lhe ajuda. Mudou-se aqui para a ilha e recusou voltar a ver o marido. Certifiquei-me de que ele era despedido. Mas continuam casados? Depende de como defines casamento. Não sei porque foi que ela nunca pediu o divórcio, mas nunca quis voltar a casar, de modo que suponho que não fez diferença. Esse Carlson teve alguma coisa que ver com a Harriet? Não. Não estava em Edastat em 1966 e ainda nem sequer trabalhava para o grupo. Ok. Mikhail gosta da Cecília. Pode não ser fácil lidar com ela, mas é uma das poucas pessoas decentes da minha família. Lisbeth Salander dedicou a semana a planear a morte de Niels Bjurman. Considerou e rejeitou vários métodos, até reduzir a escolha a meia dúzia de cenários realistas. Nada de agir por impulso. Apenas uma condição tinha imperativamente de ser respeitada. Era preciso que Bjurman morresse de tal maneira que não fosse possível relacioná-la com o crime. Dava de barato que seria incluída em qualquer eventual investigação policial. Mais cedo ou mais tarde, o seu nome acabaria por aparecer quando as responsabilidades de Bjurman fossem examinadas. Mas ela era apenas uma pessoa em todo um universo de atuais e antigos clientes. Só se encontrara com ele 4 vezes e não haveria a mais pequena indicação de que a morte tivesse sequer uma relação com qualquer desses clientes. Havia antigas namoradas, parentes, conhecidos, colegas e outros. E havia também aquilo a que geralmente se dá o nome de violência aleatória, em que o perpetrador e a vítima nem sequer se conhecem. Se o nome dela aparecesse, seria uma jovem indefesa interdita, com documentos a provar que era mentalmente deficiente. Seria, pois, vantajoso que a morte de Bjurman acontecesse de uma maneira de tal modo elaborada que tornasse altamente inverosímil que uma deficiente mental pudesse ter sido a culpada. Recusou à partida a opção de usar uma arma de fogo. Adquirir uma não constituiria grande problema, mas a polícia dispunha de meios terrivelmente eficazes para identificar e seguir o rastro desse tipo de armas. Pensou numa faca, que poderia comprar em qualquer loja de artigos de cozinha, mas acabou por decidir também contra essa opção. Mesmo que aparecesse de repente e lhe cravasse a faca nas costas, não havia qualquer garantia de que ele morresse imediatamente e sem fazer barulho, ou sequer de que morresse. Pior, poderia provocar uma luta que atrairia atenções e podia ficar com manchas de sangue na roupa que serviriam de prova contra ela. Pensou em usar um qualquer tipo de bomba, mas seria demasiado complicado. A construção da bomba propriamente dita não era obstáculo. A internet estava cheia de manuais que ensinavam a montar engenhos explosivos. Seria muito mais difícil, em contrapartida, descobrir um lugar onde colocá-la de modo a não ferir inocentes. Além disso, também este método não oferecia uma garantia absoluta de êxito. O telefone tocou. Olá, Lisbeth. Era Armanskis. Tenho um trabalho para ti. Não tenho tempo. É importante. Estou ocupada, pousou o escultador. Finalmente decidiu-se pelo veneno. A escolha surpreendeu-a, mas, pensando bem, era perfeita. Passou vários dias a procurar na net. Havia muito por onde escolher. Um deles contava-se entre os venenos mais mortíferos conhecidos da ciência. Ácido cianídrico, vulgarmente conhecido como ácido prússico. O ácido prússico era usado como componente num certo número de indústrias químicas, incluindo a manufatura de pigmentos. Uns poucos miligramas eram o suficiente para matar uma pessoa. Um litro, vertido num reservatório de água, eliminaria toda a população de uma cidade de tamanho médio. Obviamente, uma substância tão letal era mantida sob estrito controlo. Mas era possível produzi-la em quantidades quase ilimitadas numa vulgar cozinha. Bastava dispor de um modesto equipamento de laboratório disponível num estojo de química para crianças à venda por umas poucas centenas de coroas em qualquer loja de brinquedos e meia dúzia de ingredientes que se podiam extrair de vulgares produtos caseiros. As instruções de fabrico estavam na internet. Outra opção era a nicotina. Um pacote de 20 maços de cigarros continha a quantidade suficiente para, depois de devidamente trabalhada, produzir um xarope viscoso e letal. Outra substância ainda melhor, ainda que um pouco mais difícil de obter, era o sulfato de nicotina, que tinha a propriedade de poder ser absorvido através da pele. Tudo o que precisava de fazer era usar luvas de borracha, encher uma pistola de água e borrifar a cara de Burman com o líquido. 20 segundos mais tarde, ele estaria inconsciente e poucos minutos depois estaria tão morto como Tutankhamon. Nunca imaginara que tantos produtos caseiros pudessem ser transformados em armas mortais. Depois de ter estudado o assunto durante vários dias, convenceu-se de que, no respeitante a meios técnicos, não teria a mínima dificuldade em desembaraçar-se do seu tutor. Havia, no entanto, outros dois problemas. Em primeiro lugar, a morte de Burman não lhe devolveria automaticamente o controle da sua vida. E não havia qualquer garantia de que o próximo representasse uma melhoria. Análise das consequências. Do que precisava era de uma maneira de controlar o tutor e, desse modo, controlar a sua situação. Passou a noite inteira sentada no sofá da sala a analisar o problema. Quando o dia nasceu, tinha posto de parte a ideia do assassínio através de veneno e elaborado um plano totalmente novo. Não era uma opção muito atraente e exigia permitir que Burman voltasse a atacá-la. Mas se conseguisse levar a cabo o que estava a pensar, venceria. Pelo menos era o que pensava. Em finais de fevereiro, Mikhail Blomqvist entrou numa rotina que alterou por completo a sua estada em Hedeby. Levantava-se às 9, todas as manhãs, tomava o pequeno almoço e trabalhava até ao meio-dia. Durante este período, enchia a cabeça de novos dados. Fazia então uma caminhada de uma hora, fossem quais fossem as condições atmosféricas. À tarde, voltava ao trabalho, em casa ou no café Suzanne, processando o que tinha lido durante a manhã ou escrevendo partes da futura autobiografia de Henrik Wanger. Entre as 3 e as 6 estava sempre livre. Fazia compras, lavava a roupa e ia até a Hedestad. Por volta das 7, visitava Henrik e fazia as perguntas que o trabalho do dia lhe tivesse suscitado. Às 10, estava em casa e lia até à 1 ou 2 da manhã. Estava a analisar sistematicamente toda a documentação de Wanger. O trabalho de dar forma à autobiografia avançava sem sobressaltos. Já tinha escrito 120 páginas da Crónica da Família, ainda em tosco. Chegar aos anos 1920. Para lá, deste ponto, teria de progredir mais lentamente e começar a pesar as suas palavras. Através da biblioteca de Hedestad, encomendara livros sobre a questão do nazismo naquela época, incluindo a tese de doutoramento de Helene Loves, a suástica e a folha de vasa, que tratava dos símbolos adotados pelos nazis, alemães e suecos. Tinha rascunhado mais 40 páginas a respeito de Henrik Wanger e dos irmãos, destacando Henrik como a pessoa em torno da qual girava a história. Tinha uma lista de temas que precisava de pesquisar sobre o modo como o grupo funcionava na época. E tinha descoberto que a família Wanger estivera fortemente envolvida no império de Ivar Kreuger, uma outra ramificação que precisava de explorar. Calculava que lhe faltaria escrever cerca de 300 páginas. De acordo com o calendário que ele próprio estabelecera, queria ter o rascunho final pronto para apresentar a Henrik Wanger no início de setembro, para poder passar o outono a rever o texto. Apesar do muito que lera e ouvira, não avançara 1 milímetro, no caso de Harriet Wanger. Por mais voltas que desse aos pormenores que constavam do processo, não conseguia descobrir um único pedaço de informação que contradissesse o relatório policial. Numa tarde de sábado, em finais de fevereiro, conversou com Wanger a respeito da ausência de progressos. O velho ouviu-o pacientemente fazer a lista de todos os becos sem saída a que tinha chegado. Não há crimes perfeitos, declarou Wanger. Tenho a certeza de que deixámos escapar qualquer coisa. Nem sequer podemos afirmar que foi cometido um crime. Continua, acaba o trabalho. Mas é inútil. Talvez seja, mas não desistas. Mikhail suspirou. Os números de telefone, disse por fim. Sim, têm de significar qualquer coisa. Concordo. Foram escritos com um propósito. Sim. Mas não sabemos como interpretá-los. Não. Ou então estamos a interpretá-los de maneira errada. Precisamente. Não são números de telefone. Significam qualquer coisa. Talvez. Mikhail suspirou e voltou para casa para continuar a ler.